vez que você chega já me dá vontade de chorar. Um arrepio, um calafrio, chega até faltar o ar. Seu abraço me completa e alimenta o meu ser. Mesmo estando ao seu lado, a saudade faz doer. Por esses olhos verdes eu faço um absurdo. Por esse amor eu vou até o fim do mundo. Com você tudo é verdade, nada mais me importa. Com você nunca é demais, eu esqueço das horas. Com você tenho coragem de tirar os pés do chão. Com você meu coração está em suas mãos. Yeah. Por esses olhos verdes eu faço um absurdo. Por esse amor